399, Saint Foxtrot, 340 para Guarulhos, um ponto para cópia. 399, bom dia, autorizado Guarulhos, 340. Seria a rota do plano de voo, decola pista 90, curva direita. Salvo 1, no Lê da Morte, para controle, 1208, 5566. Centralizado Guarulhos 340, decola pista 90, curva direita, salvo 1, no Lê da Morte, 1-2-0, decima 8, controle 5566, 399. Portão 2, chutão. Tchau, seu pai. Tchau, pai. Autorizado com fim 3. Com fins ou Congonhas, o destino 6075? Congonhas. Autorizado Congonhas 380, via rota do plano de voo. Decola pistão 0, curva direita, salvo 1 no Leda Mótiva. Controle 1208-5572. para o site do Santos 399, está com 81, 4 horas e 9, galera 1. Autorizado da 339, chama a porta dela. Autorizado, alinhado e decolado, estamos 0,120 graus da linha 399. A linha de costa, 399. serviço, boa viagem. 208, obrigado, ótimo serviço, senhor. Boa semana. Eu sou em Salvador, deixando a MS 251 com a Fox para Guarulhos, confia. Guarulhos, autorizado 380, Rio Cruzulo 10, Salvaté, decola pistão 0, curva direita. Salvo 1, no transição ótima, controle 208, 5576. Autorizado 380, decolador 10, com direito, salvo 1, Motiva, fazer o 10, salva até aciona 5576, 208, o controle, o Xené 51, está na ponte 62. Confirmando, liga 380, Xené 4. 380, chamada pronta, o Xené 51. 3 atos, 450, 25 graus, 082. Decolada aos 18, controle 120, décima 8, boa viagem. 08, contagiado. Salvador, hoje na 065, bom dia. Salvador, 065, boa tarde. Sua parada de voo 380, e a saída de São Bruno. São Bruno, 380, Chama 605, já me liga. Direita ali, da 605, já. 75, chame o centro Recife, o senhor tem sistema 25 decimal 1, alterna no 28 decimal 35. Conta no 06, autorização para estacionamento na posição, posteriormente pushback. Extensão para push, 625. Vai chamar. Conta no 06, pronto para o pushback. Obrigado, senhor. Corrente, descendo de Santiago 050, Tunísia 018. Argentina, Lano, Juro, Fabiano, Cipapo. Para o táxi 3 0 autorna Galeão. 251, táxi autorizado, via Pátio, Índia, Alfa, chama o ponto espera, Pão. Pátio, Índia, Alfa, chamando o ponto espera, Pão, 0 4,